Você poderia customizar esse origami do Dedé com a Anaconda aí, que não Não, tem, né? cara, eu não quero incentivar esse tipo de atitude nos meus ouvintes, até porque outro dia chegou um e-mail aí com uma foto de um saco, eu não gostei. Então, não é Não bom. gostou, cara? Eu não faço mais isso, não. Depois. Aí ele falou que não gostou. Que está começando o podcast de Tanguinha! Oh, yeah! Ah, isso foi o Napa, cara. 5.000! Ah, muito bom. O Napa, se fosse brasileiro, ele seria um herói, cara. Verdade. Só faltaria Como não é brasileiro, ele não é um herói. Ele é um pouco patriota, você sabe. Mas hoje o programa é inspirado no nosso ídolo brasileiro, Zeca Pagodinho, porque ele, criado e nascido lá em Xerém, ele pegou seu mini bugre e seus milhões, seu relógio caríssimo, e foi salvar mendigos na rua, rapaz, da enchente. Sensacional. É um exemplo, e graças a isso, vamos falar sobre os heróis brasileiros cantores. E somente os cantores. Exatamente. E pra conduzir esse papo muito maluco e sincero, tô aqui mais uma vez forjando felicidade, o Pluff! Deixa a vida me levar, e comigo hoje o Pombo! Puta que pariu, o Pombo! Não tava preparado pra isso, cara. Normalmente eu não sou o segundo a ser chamado, que merda. Foda-se, herói nacional, esse é Pombo. Ah, e como é que você se sente, cara, sendo dessa primeira vez aí chamado antes do Bode? Eu me sinto meio broxa, porque todo mundo sabe que o Bode é meio broxa, né? Então eu me sinto assim, cara. Entendi, isso não fez sentido. Mas eu acho ótimo, inclusive, nós temos aqui também pra substituir o Bode, o Arara e Boia! Porque se meus heróis morreram de overdose, e o Cazuza era um cantor, e ele morreu de overdose, então o Cazuza é um herói cantor. Tava sentido. Cara, você é um poeta, né, cara? Você é tipo o Zeca Pagodinho. Tipo isso. Só que o Zeca Pagodinho já passou por quase tudo nessa vida, cara. E comigo, e com o Pombo, e com o Arara, Abraão! É, eu tô dando uma olhada aqui no site do SBT online aqui, escolhendo qual vai ser meu herói. Tem uma lista de 100 aqui, tá difícil escolher, cara. Mas alguns, cara, cantam. Pô, alguns cantam. Pô, mas já acabou essa lista, cara. Quem ganhou foi o Chico Xavier, cara. Tem muitos potenciais aqui também que ficaram pra trás. Ele não canta, tem que encontrar qual é o primeiro colocado cantor aí. Roberto Carlos, cara. Pronto, Roberto Carlos. Roberto Carlos. Roberto Justus. Cara, Roberto Justus é cantor, Roberto. Cara. É cantor. Ou tentou ser, né? O Roberto Justus, acho que ele é tudo, cara. Se tu começar a falar de, sei lá, proctologia, maneiro. Ele vai falar várias paradas e achar que ele é proctologista, cara. Ele vai tentar enfiar o dedo no teu cu também. Ele tem dinheiro. Dinheiro, ele é cantor de dinheiro. E hoje aqui também conosco, Marcelo! É isso aí, galera. Meu nome é Marcelo, sou a L. Errei tudo, foda-se. Eu só queria dizer que eu queria pegar a Gisele, mas tá tranquilo. Feio, mon. Galanteador de Paraguai, cara. É porque eu fiquei desconcertado por eu ser antes dela, entendeu? Entendi. Agora, pela primeira vez aqui no podcast, Gisele, seja bem-vinda, Gisele. Obrigada pelo convite. E a minha internet é tão ruim que ela cai mesmo eu estando sentado do lado do roteador. Ah, se você quiser, eu te encosto a minha. Você vem aqui em casa, não tem problema, não. Caralho, eu chamei o Marcelo, cara. Brincadeira. Mas aí, você tá disputando fortemente com o Pombo a internet, hein? O Pombo também é um cara. É meu vilão nacional, é a Velox, cara. Quem é o dono da Velox? Se ele cantar, cara, ele poderia entrar aqui. Poderia, né? Só queria continuar sendo filho da é puta. Vilão. Não, ele é vilão, cara. A gente tá fazendo um programa dos heróis. Tá fazendo o próximo fácil. Tem que ser dos vilões, cara. Os vilões cantores da internet. Exatamente. Acho ótimo. E, inclusive, a gente vai voltar depois do mural de recados. Não, sai daí. O Pluff tem uma queda pelo cara da Velox. Entendeu o trocadilho? Caralho, Pombo. Caralho. Tem essa, cara. Mural de recados! É, eu acho que isso vai completamente contra o que eu acho natural, mas eu tenho que dar as informações aqui. Então, eu vou falar devagar, porque uma vez eu tive problema com língua presa, então é melhor que todo mundo me entenda. Eu tô tentando sério aqui, tá? Me dá licença. Não, pode tentar, só foi engraçado, vai lá. O site é www.tanguinhacor.com. Pra vocês acessarem os podcasts e comentarem lá e deixarem recado de voz, essas coisas, que eu acho completamente inútil. Mas é um bom site. Eu favoritei, cara, tá nos meus favoritos. Porque no Google Chrome tá aqui favoritos, Tanguinhacor. Isso é quase um elogio, muito obrigado. Aí, você devia ter identificado no começo, que as pessoas vai falar: oi, meu nome é Letícia. Não, como fala isso? Me fazerem meio elogios de novo, eu não preciso dessa merda. É pra continuar? Eu posso continuar? Por favor. Tá, o Facebook da Tanguinha Corp é www.facebook.com/tanguinhacorp pra vocês curtirem e poderem indicar e compartilharem os podcasts, essas coisas. O Twitter, que é uma coisa inútil, que eu não sei quem usa Twitter. Acho que o Twitter já deve estar extinto, sei lá. Se não dá, tem que ser extinto. Pelo amor de Deus, parem de usar Twitter. É uma merda. O que eu falo? É @tanguinhacorp? Eu não sei como é que funciona o Twitter. Como você quiser. Arroba também tá certo. Até aqui, @. Escrever aqui, @, tem a conta. É o que eu posso fazer. E o e-mail é podcastdetanguinha@tanguinhacorp.com. Vocês podem mandar vários e-mails. Eu vou odiar saber no final, porque nunca tem nada que me acrescente nada. Mas é bom pra vocês, é bom pro programa, da audiência, alguma coisa do tipo. E aparentemente eu também tenho que mandar que vocês recomendem para os seus amigos. E façam isso que é bom. Alguma hora eles vão ganhar dinheiro com essa merda e vocês vão poder falar: ah, eu ouvi primeiro, eu sou hipster e sou foda. É uma boa coisa, é uma boa coisa. É, muito bom, esse aí foi o recado pela Letícia. Uma pessoa com muito amor no coração. Demais. Muito obrigado, Letícia, muito gentil da sua parte. Tanguinha Corp, por um mundo mais planejado. Então, galera, inspirado nos nossos ídolos Zeca Pagodinho, nós temos aqui heroína nacional. Primeiro exemplo de heroína nacional que vem na sua cabeça, Pombo. Alucinógeno muito foda que acaba com a vida das pessoas. Nacional? A minha também. Nacional? Que vem na cabeça deve ser mesmo. Ah, se for da Bolívia, é nacional, porra. É tudo nacional, tá certo. Mas se tiver que limitar pelas pessoas que são cantoras, quem seria a próxima? Eu acho que ia entrar, tipo, a Gretchen, a filha da Gretchen. Caraca, e a Tami tá um homem, né, cara? Brincadeira. A Vanusa também. Caraca, a Vanusa, cara. Pô, não, mas ela destruiu no nacional, ela não é uma heroína. Ela é heroína pra caralho, pra cantar aquilo foi heroína pra caralho na veia, certeza. Mas, assim, tirando as heroínas secundárias, de fato, a principal é a que fez pacto com capeta, né? Grande Xuxa Meneghel. Agora, por que ela é heroína? Porque ela é rainha dos baixinhos? Porque ela salva... O que ela fez de bom, entendeu? Ela me bateu. Ela te... Como é que ela... Como é que... Peraí. Você fez um filme com a Xuxa, cara? Ela te bateu ou ela bateu pra você, cara? Não, ela me agrediu. Mas peraí, por que a Xuxa te agrediu, cara? Todo mundo conhece a história do Senta Lá, Cláudia, né? Uhum. Então, foi no mesmo naipe, só que foi antes. Peraí, tu foi no show da Xuxa? Eu fui no show da Xuxa. Tá, né? Calma aí, tu mudou de sexo, cara? Nessa época tu se chamava Cláudia? Não, Mongol. Mas foi antes da época do Senta Lá. Na época do Senta Lá, Cláudia, ela já tava um pouquinho mais sutil. Tanto que ela não bateu na Cláudia, ela bateu só em mim. Caralho, a Xuxa te bateu, cara. Você não filma, não tem essa filmagem, não? Sei lá, não deve ter, não, cara. Pô, cara, se eu fosse o show da Xuxa, meus pais iam filmar o programa, cara. Não, meus pais foram. Teus pais foram também? Os pais também apanharam pra Xuxa? Não, meus pais estavam do lado de fora. A gente chamando o palco inteiro pra mão. Vai. Eu tinha tipo 5 anos, né? Não podia ir sozinho para a Xuxa. Cara. É tipo, eu larguei minha casa. Agora eu sou tipo fã de Rebeldes, tá ligado? Largo minha casa e vou pro show da Xuxa. Cara, a galera do Faustão é assim mesmo. É caravana de não sei aonde. Aí levanta o braço. Ah, e é Silvio Santos. Você veio com a caravana de onde? Mas cara, a Xuxa é uma heroína e ela é uma cantora. Qual é o principal sucesso da Xuxa? Talvez Hilarie. Então parabéns, né, da Xuxa lá. Luas de Cristal. Aí, qual é a música dela que gera do contrário ao capeta? É a música toda. Luas de Cristal. É meu Cãozinho Xuxa que tocando pra trás da mensagem mais sinistra. Qual é meu Mas viu, até hoje eu achava que o LP da Xuxa já era o contrário. Só pro Cassino era tão ruim, cara. Era só a voz do capeta, cara. Ele, quando ela lançou aquela série só para baixinhos, meu irmão, sério, com certeza absoluta, aquilo era, sei lá, exaltação ao capiroto. Não é, porque... Com certeza, quando você vai na igreja, você tem que fazer o sinal da cruz, né? Que tu bota a mão na testa, aí a mão no peito, a mão no ombro, a mão no outro e acaba. Agora a Xuxa não, a Xuxa fez a porra do mesmo símbolo, só que pro capeta, né? Que é cabeça, ombro, joelho e pé. É que parece. Ah, toca a música da Xuxa aí. Cabeça, ombro, joelho e pé, olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé. Agora a gente não canta a parte da cabeça. Vamos só contar pra ela com caralho. Shirania Kouju Bifosuyo Epileu, Epileu, Jurmo. Embaixador da ONU, nosso querido apresentador do Criança Esperança. O Pitty, ô Petit, roda a patrona, roda a patrona. Caramba, tem que imitar o Zacarias falando ô Didi. Não, vamos, imita o Napa imitando o Zacarias e imitando o Didi. Caralho, bro, imitando o Didi ainda, cara? Não. Caralho, vai lá, vai lá, vai lá, tenta. Didi! Nosso Didi, apesar de ter feito uma, ele, assim, o Didi fez muita bondade. E eu acredito um pouco em karma. O cara salvou gente, é muito maneiro, várias ONGs, várias coisas. Mas aí o destino vai dar uma filha escrota pra ele, cara. Por que isso, cara? O que, que ele fez, sabe? Ele era bonzinho. Reza a lenda que ele trollou bastante a galera da família do Dedé, né? E do Mussum e do Zacarias também. Reza a lenda que ele fudeu com todo mundo, né, sério, cara? Sério mesmo, cara? Sim, essa cara, lenda, ele é mó cuzão. Ele é mó cuzão, sério mesmo? Ele é mó cuzão. Pô, só posso falar agora que ele não é cantor também. Você lembra viu? Da época da turma do Dedé no SBT? Lembro. Você sabe por que isso aconteceu? Porque eles brigaram. Porque eles brigaram. Mas por que eles brigaram? Aí porque o Didi, ele tem direito sozinho aos trapalhões. Ele faz o que ele quiser com a marca. Ele faz o que ele quiser, caraca, com o programa. O Didi é tipo Chaves, então, né, cara? O Didi é exatamente o Chaves. O Didi é o Chaves brasileiro, exatamente. Mas o Chaves é foda. Se o Chaves é foda, os Trapalhões é um cu. Mas quem que é o Kiko dos Trapalhões? Era o Mussum, o Zacarias? Não. O Mussum era tipo... Sei lá, o Mussum era tipo... O Colômbia. Seu Madruga. Era tipo Seu Madruga, que era o mais engraçado. Zacarias era o Kiko, por aí. Eu digo que o Dedé era o Kiko porque, tipo, foi com quem ele brigou, tá ligado? O Dedé ficou sério. Ah, mas com o Kiko foi por causa de mulher, né, porra? Não, com o Kiko foi por causa de mulher e tal, não sei. Que era o que ele falou, vou sair e vou levar o nome do personagem. O Charles falou, não senhora, o nome é meu. Mas viu, tem uma outra mancha no passado do Didi, que foi aquele caso do funcionário dele que chamou ele de Didi, né? Ele despediu. Não é no passado, isso é no presente, foi muito, muito recente. É recente, é o motorista dele, ou sei lá, o que, o seu Didi. Era o caseiro. Didi não, Renato Aragão pra você. Senhor Renato Aragão. Porra, eu sou o senhor. Doutor Renato Aragão. Caralho. Ah, Renato, meu pênis. Que não é tão pequeno quanto ele, mas... Ai, Marcelo. Caralho. Eu respeito, cara. Vai se fuder. Diz que me ama, cara. Eu te amo, mas eu não quero ouvir o seu pênis no podcast, ok? É muito maneiro. Mas então, cara, o Didi, ele... Vocês estão falando que cara é herói nacional, todo mundo só xingando, cara, porra. O Didi, ele fez uma parada muito maneira, cara. Ele subiu na mão do Cristo Redentor e não caiu lá de cima, cara. Mas continue, mas eu realmente... meu papel é ser hater. É porque eu sou gordo... O Didi te bateu também, cara? Ele te bateu, o Didi? Não, nunca bateu o Didi, não. Você bateu no Didi, cara? Caralho, você bateu no Didi. Ai, velhinho, cara. Nada a ver fazer isso. Imagina nunca, se fosse teu pai. Nada a ver, nada a ver. Nunca encontrei, caralho, o Didi, não. Não se o Didi fosse teu pai, tem que ser feio pra caralho. Mas se encontrasse, batia, né? Ia atuar mal. Se eu fosse o Didi, eu ia atuar mal. Que isso, cara? Eu ia ser, tipo, ia ser o rei Didi... Imagina, o cavaleiro Didi e o príncipe Marcelo. Não tem nem como fazer. Ia ser o príncipe Lilo, tá ligado? Príncipe Mamá. Príncipe Mamá. Isso, Mas, cara, o Didi subiu no Cristo e tem uma banda lá daí do Governador. Didi subiu no Cristo, cara. Que é muito maneira. Muito maneira. Músicas engraçadas, eu perdi meu chinelo. Muito maneira. Toca aí, o Didi subiu no Cristo. Eu sei meu chinelo em árabe. Oh, yeah. We'll be right back. pagar. Muchacha, morena linda, te quero toda vida. Antes que me mate, pum, pum, pum, com 3 tiros no meu peito. Representando a nação brasileira nos videogames. Porra. O futuro presidente do Brasil. Futuro presidente do Brasil, se ele fosse vivo. Isso aí. Seria o nosso querido Palmeirinha, o Blanca. Que por sinal, acho que é o personagem de videogame que tem a história mais engraçada, hilária e impossível que existe. Tem história o personagem? Tem um motivo pra ele ser verde. Tem, ele comeu muito abacate. Não, senhor. Não era mais verde. Mas não é a história do filme que você vai falar. Não, peraí, né? Porque aquilo não é Street Fighter. Então. Aquilo é Jean-Claude Van Damme. A única coisa que presta naquele filme é o Raul Julia. Não é Jean-Claude Van Damme. Mas continuando. A história do Blanca é fantástica, né? Saiu há um tempo atrás lá na Capcom, fez um bagulho lá e tal, explicou qual era a história de Street Fighter. E a história do Blanca é a seguinte, cara. Ele era um militar brasileiro que estava ajudando os militares norte-americanos. Ah. E aí ele veio participar de uma missão na Amazônia, Amazônica. E aí ele se fudeu, ficou sozinho, não tinha como voltar, não tinha como sair. E aí ele foi viver na selva e ele começou a se camuflar pintando o corpo de clorofila. Peraí, pintando o corpo de clorofila. Pintando o corpo com clorofila. Peraí, não. Da onde veio essa história, cara? Porque você não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Foi a Capcom que mandou. Não, juro por Deus, foi a Capcom que mandou essa. Mandou como? Por e-mail pra você? Não, retardado. Foi numa conferência lá. Caralho, aí, eu acho que essa história foi inspirada naquele maluco do complexo do alemão que se pintou de verde. Vocês lembram dessa porra? Mas piora, a história piora. Mas, cara, o Blanca não era tipo... Não é tipo amigo do Guile, o Charlie? Não, isso é por isso que ele conhece o Guile. Por causa do exército. Ele conhecia por causa do exército brasileiro e tal, que trabalhava com o exército americano. Só que pra piorar, cara, a situação, ele dá choque, né? O Blanca dá choque. Qual a explicação do choque? É porque ele aprendeu com as enguias da Amazônia. As enguias elétricas ensinaram o Blanca a dar choque. Exatamente. Faz elétrica. Ele se camuflou tanto de clorofila, né? De excesso de extrato de planta, que a pele dele absorveu e ficou verde. E ele também virou uma besta e tal. Ou seja, no final pelagem laranja. Não, ele tem pelos laranja e ele morde as pessoas também. E no final das contas, ele deve ser capaz de fazer fotossíntese. Cara, não importa se ele faz fotossíntese, ele dá choque na galera. Ele acabou de perder o posto dele pro maluco do complexo do alemão, cara. O cara ficou 2 semanas do banheiro se limpando com aquela porra de limpar privado. Cara, na festa fantasia, pessoas de verde, e a gente não saiu. A gente tem que ir pro trabalho de verde. Ai, caralho, maluco. É esse, cara. Por falar de Hulk, eu lembrei o um negócio do Blanca com o Hulk, cara. Tinha uma porra de um programa português retardado, que era um cachorrinho de pelúcia, um busto, né? Uma estátua. Acho que era de Beethoven, sei lá. Eles conversando. Aí tem um episódio que eles vão jogar Street Fighter. E aí o cachorrinho escolhe o Blanca. Só que ele não conhece o Blanca. Aí ele só chama o Blanca de Hulk. Bem idiota. É o Gato Fedorento esse programa. É um programa muito bom. Aí, vocês estão falando da história oficial do Blanca aí, mas tem as histórias de fliperama do Blanca também, né, cara? Muita gente claro, fala que o Blanca, que na verdade, não se chama Blanca, se chama Lobei. Chama Lobei. Você já viu? Ah, eu achei que só eu soubesse essa. Grande conto do Lobei. Ah, pera, Robocop. Mas, cara, Blanca não é o nome brasileiro. Lobei muito menos, né, cara? Não, mas tem a explicação do porquê do Lobei. Aqueles idiotinhas, molequinhos da rodoviária, né? Todo mundo, tipo, o aviãozinho voava e falava o nome dos caras em inglês, aquele inglês enrolado de 8 bits, né? Aí, tipo, ia pra União Soviética, aí falava USSR. Aí vinha os idiotas e falavam que o nome do Zangief não era Zangief, era César. Porque o César. Como que Brasil virou Lobei, cara? É tipo, o cara, de merda. Ele falava um Brasil muito engraçado, você falava Brasil! Só que não o Brasil virou Lobei, cara. Lobei! Aí o pessoal falava que é porque ele tinha se misturado com os lobos no Brasil. Por isso que ele tinha aquela juba maluca lá, vermelha. Você frequentava Tiger Robocop? Todo mundo. Mas, cara, e o Blanca, em campeonato de Street Fighter, oficial e tal, porradeiro, nego torce pro Blanca, cara. Ele é um herói muito, assim, desprestigiado, mas que tem a paixão nacional, cara. Eu acho que ele é o maior ídolo brasileiro, cantor, é o Blanca. É, ele tem o tema dele. É, a gente discutiu, tipo, o Blanca canta o próprio tema. Mas, cara, as duas coisas eu acho mais legais do Blanca eram, tipo, o final dele, que ele encontrava a mãe, aparecia chorando, abraçado na mãe. A mãe é uma lourinha, magrinha, pequenininha, abraçada naquela besta verde, né, chorando. É. Brasileira, né? É, brasileira. E a campanha que a galera fez quando a Copa do Mundo foi confirmada no Brasil, o Blanca pra mascote da Copa, cara. Ou seria muito melhor. Caralho, podia ter um bandeirão agora pra Copa do Blanca, hein, cara? Muito melhor do que o Fluminense, hein, cara? Muito melhor do que o Fluminense. O Fluminense tem o Pedro Bial, a seleção brasileira. Poderia ter um bandeirão. E aí, cara, fizeram realmente o bonequinho, né? Tipo, como se fosse um mascotinho com o logotipo da Copa. Cara, tinha ficado muito irado. É, pra finalizar, vou botar o tema do Blanca pra tocar agora pra galera entrar no clima. ABC, toda criança tem que ler. O próximo herói aqui nacional é tipo, tá ligado, o Cavaleiro do Zodíaco? O Cavaleiro de Gêmeos? Tem duas personalidades? Saca. Na verdade, ele é tipo todos os Cavaleiros do Zodíaco, né, cara? Ele é tipo Aldebaran, que é brasileiro. É, caralho, Aldebaran! Caralho, Aldebaran! Aldebaran era nacional. Mas o herói da vez, cara, que parece o Cavaleiro do Zodíaco, é o Pelé, cara. É o Pelé e ao mesmo tempo é o Edson. O Pelé. É o Edson, entende? É o Edson. O Pelé. O que é o Edson? O Pelé. Caraca, o Pelé, eu não sei nessa lista aqui, mas eu acho que o Pelé é o único que pegou alguém dessa lista mesmo. É, pegou a Xuxa, né? Então, ele... Até o Maguila também pegou. Por que que o Pelé é herói, cara? Porque ele fez o comercial do ABC. Pô, ué. Não, além disso, ele fez muito comercial também de Viagra, né, cara? Ah, cara, fale com seu médico. Fale com seu médico, tem cura, entende? Eu falaria. Inclusive, cara, além disso tudo, né? Além de alfabetizar crianças, além de ser, porra, embaixador contra, né, a palmolescência, fez vários gols aí, né? Hoje deve fazer mais tantos gols, mas ele é um cara foda, cara. Ele tem dupla personalidade, cara. Porque tem duas pessoas, né? Tem o Pelé, que é foda pra caralho, e o Edson, que é um merda. É o broche. Quem pegou a Xuxa? Foi o Edson que pegou a Xuxa? Não foi o Edson, foi o Pelé. Foi o Pelé. Se o Blanca, ele entra nessa lista porque ele era o primeiro brasileiro em jogos, o Pelé tem que entrar quase que pelo mesmo motivo, porque ele fez a propaganda do Atari, do joguinho de futebol, cara, em 1980 e bolinha. Ah, sério isso? Sério. Meu Deus, eu não tinha Atari. Em 80 e bolinha, o Pelé já era broxa já, cara. Era ele e a Xuxa pegando no Mante, né? Era ele e dois gringos, cara. Era um gringo do basquete que era fita com três jogos, tá ligado? Era. Eu acho. Não sei. E ele fazia no comercial, cara. Era muito bizarro. É, então. Eu acho que já vi essa porra. E ele fala inglês, cara. Se não me engano, o Pelé fala. O Pelé fala inglês, cara? Ele é poliglota. Quem que fala, cara? Quem que fala inglês, cara? Ele é poliglota. Ele e o Jô Soares, cara. Ele e o João Santana. O Pelé não é poliglota, o Pelé é troglodita, né, cara? O Pelé calado é um poeta, eu insisto. O Pelé calado é um poeta. Segundo o Romário, o Pelé... Falar a lista dele na... também, que teve um filme dos anos 80 que o Pelé participou, que ele teve uma fala épica, tipo, ele aparecia assim, de uma mulher perguntava, Pelé! Aí ele falava, não, é o Jô Soares, sua vadia. Sua vadia. Muito bom. Ainda tem um filme melhor do que esse, que é o Pelé e o Stallone juntos, jogando bola, e o Stallone é goleiro. É sério isso, cara? Esse filme é fantástico. Fantástico. Esse filme é fora do normal. O Pelé, ele tem dezenas de filmes, né? Ele participa, sei lá, se eu acho que se for fazer Tropa de Elite 3, ele vai ser um dos criminosos. Mas... É que nem o filme do Casagrande, né? O Casagrande também fez um filme muito bom. Só que ele cheirou tudo depois. Só que a única fala dele era tipo... Ele fala, vamos andando aí. É a única fala dele no filme inteiro. Ele sai do estádio, aí uma garota chega pra ele e fala assim, Casagrande, preciso falar com você. É um papo sério. Ele, vamos andando aí. Aí os dois mandando assim, ela, sabe como é? Que eu sou virgem, eu queria que você me descabaçasse. E aí corta a cena. Corta a cena pra ela na cama, assim. Entendi. Pumbo, de onde que você entendi, cara? Essa tua, se tu entendi, é uma entonação, é tão recorrente. É muito bom, é quando eu quero mudar de assunto. Mas agora, então, a partir de agora, já que a gente tá falando do Pelé, não fala mais entendi. Fala entende. Entende. Entende. Entende. E qual é a música do Pelé? A música do Pelé é ABC, né? ABC. ABC. Toda criança tem que ler e escrever. Caraca, seu Santos, eu tô na ABC, cara. Foi muito maneiro. Mas isso é uma música ou foi feita só por comercial? Não sei, cara. A música é feita por comercial. Eu acho que, na verdade, isso é um plágio de Jackson 5, tá? Puta, pode crer. Ah, é verdade. É igualzinho, cara. Todo mundo sabe a parte da ABC, né? Ninguém sabe. Então vai ter que tirar. Todo mundo só sabe A, B, C e o A, B, C. É a mesma coisa. Não, tem continuação, cara. Ele começa a cantar. O Brasil é ação, aprendeu marição. Que criança ser escola, não, enquanto vai dar. Puta merda, o pombo sabe a letra inteira, cara. Nosso Brasil, quando todo mundo soube ler e escrever, aí vem escrever assim, ah, que bom, achei, porque eu sou Brasil. Ou seja, ele plagiou o Michael Jackson, ainda plagiou o Pink Floyd botando coral de criancinhas cantando, né? Eu também, né? O Pink Floyd é a primeira coisa no mundo. No mundo, que óbvio. Criança pra cantar. Criança cantando, lógico. Desbancamos o Pelé aqui no programa hoje, hein? Somos detetives. No final das contas, ele não fez 1000 gols também. Quem fez foi o Romário. Mas ele não fez mesmo, não. E o Tudo Maravilha. O Romário fez 1000 gols contando na época que ele, né, chutava a bolinha no berço. Mas o Tudo Maravilha vai chegar ao 1000º. Vai. Jogando no Japeri Futebol Clube. Tá jogando no Botafogo, seu merda, viado. Botar o pão na frente do túmulo dele e vão tacar a bola em cima do... Vai lá, cabeça no... aí. Toca a música do Pelé aí pra galera ver esse plágio, que merda. Apestado, eu vou falar agora de uma pessoa que eu passei muito tempo na Rede Record de televisão, apestado, imitando, quando ele era da época da Fazenda, apestado. Eu fazia ele no programa do Tom, eu era o Tato. Eu vou morrer! Eu era o Tato, Tato, toda verdade. E é você? Tato, toda verdade. Quando é... Caralho. A luta do século, hein, cara? Falcão contra Tiririca, cara. Por que o cara do Labela é herói brasileiro, cara? Porque, cara, peraí. Ele peitou o João Gordo. Na maior, quebrou a mesa do programa do João Gordo. Mas por que ele peitou o João Gordo? Porque ele traiu o movimento punk, velho. Você traiu o movimento punk, velho. Você pentear o cabelo pro lado e no programa do João Gordo virar pra ele falar que você traiu o movimento punk, cara. Você tem que ser muito, muito, muito legal. Ainda mais com um disco cara, chamado cara, Dado cara, pra você, né, cara? Dado pra pior, você, cara. Pior são os punks que tiveram um movimento defendido por Dado Dolabella, né, cara? Caralho, que horror. Ah, merda. Eu raspava o meu moicano, cara. Queimava minha camiseta no Ramones e foda-se o mundo, velho. Eu virava pagodeiro. A maior. Ia salvar a criança. Eu virava pagodeiro e cantava belo. Juro. Eu virava pagodeiro e ia cantar belo. Mas aí tu ia ser sucesso total, cara. Cantar belo é um mito. Belo é o rei dos coraçõezinhos apaixonados. Mas aí, né? O Dado também bateu na mulher dele, não bateu? Luana, o Dado bateu em todo mundo, né, cara? O Dado era tipo o teu Becker da vida real. Cara, mas ele bateu na Luana Piovani, não foi que ele bateu? Foi. Isso faz ele subir no ranking de herói? Faz. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então sim, ele é um herói. É um mito. Estamos todos fodidos pensando desse jeito, mas tudo bem. Se eu não gosto do pombo. E o pombo... Só de manhã, pode de mim. Só quando você acorda, com esse pontinho lindo. Esse cara aqui acorda de manhã pra dizer que te ama. Esse cara sou eu. Eu tô tentando lembrar como é que era a música da Dolabella pra eu tocar aqui na viola. Porque, cara, isso é uma poesia. Pode crer, pô, da Dolabella tem o Dado Pra Você. Tem que ter um hino, né? Tem não, você pode um corte dando pra você. Dando pra você. Que dando pra você? Não sei se vocês vão lembrar, cara. Ele chegou no programa do João Gordo. Com mó moral, né? Punk, movimento punk, o caralho. Ele chegou no programa do João Gordo com uma mochila cheia de apetrechos de ninja. Era uma mala. Tinha uma corrente, tinha uma. Tinha um nunchaku. Corrente, um rabo de arraia. O que tá na cabeça desse maluco pra fazer uma porra dessa, cara? Ah, eu tenho uma entrevista comigo hoje. Vou levar meu instrumental de porrada. Segundo ele, é porque o John Gotti sempre zoa a galera. E acho que ele não aceita bem zoação. E aí ele levou essa porra pra lá. Acontece caraca, que eu... Lembrei a poesia dele. Ela é tipo... Papai quero fazer um sol do seu grande Rolex, pra poder ver o dia mais claro, relax. Quero fazer um sol do seu grande Rolex, pra poder ver o dia mais claro, relax. A lua nos conta histórias pra dormir, os coroinhos do altar não tenho o que pedir. Os bichos de par em par ensaiam quadrilha, até o saci e uma velhinha brincam juntos de amarelinha. Porque ninguém lá tem uma idade, as pessoas só nascem, todos nascem e só nascem. Duendes e fadas organizam o baile, não existe cansaço e dormem só pelo prazer de sonhar. Cara, presta atenção, ele rimou Rolex com Rolex. Caralho, é um gênio. Nesse dia eu tava ouvindo a música do Pelé, cara. É, nome próprio com gíria, acho ótimo. Não, cara, com essa encenação do Marcelo, acho que tá bunda da Bela já, né? Chega, não tem mais o que falar desse cara, não. Ele já bateu na mulher dele, já fez... Não, pera, precisa falar assim, que o João Gordo peidou pra ele e ele peidou pro João Gordo. Eram dois cuzões, dois cagões de merda. Vem que eu corro, vem que eu corro. É, é tipo isso. Múltiplo, tá ligado? Os dois são merda. E a plateia, como quem sobrou foi o João Gordo, começou a gritar João Gordo, João Gordo, João Gordo. Até porque ele tava com uma mesa de vidro na mão, então era massa que eles tinham pra não morrerem. Se o Dado Dolabella fala que ele é o representante do movimento punk, cara, eu torcia contra qualquer um ali, né? E a condução é ter ação. Lá vem Vasco, condição legal. Olha o cruzamento pra área, pro Dedé! Gol! Mais um mito do esporte, nós temos aqui hoje o Dedé, zagueiro do Vasco. Pombão! Porra, cara! Você é vascaíno, cara. Ninguém passa pelo Dedé, cara. O Dedé, porra, além de ter uma benga de 28,5 centímetros... No final das contas, o Vasco tem que ter alguma coisa de bom, né? Dinheiro não tem, presidente não tem nada. Tem que ter o Dedé, né? Mas o Dedé, cara, o povo me mandou uma foto que comprova que ele não tá naquela lista dos maiores brasileiros todos os tempos à toa, cara. O cara é muito grande. Tem uma foto dele na praia. Que isso, cara. Em alguma coisa ele é maior, né? Ele na praia de sunga. Aí tá o Juninho e o Felipe do lado dele abraçados, com uma cara de depressão, cara. Tipo... cabisbaixo. Tá ele tentando se equilibrar, o Dedé. Uma baita bengala. Cara, aí, muito sem noção. Dedé, você não devia fazer isso com as pessoas, ir de sunga pra praia. Não faça isso. Fala que é irmão e faz sunga branca. Sunga branca! O cara aí entra na piscina. Cara, esse maluco é o Ayrton do Big Brother, é o seu nome. Eu jogava bola com ele. Cara, ele tá num time de futebol americano aqui do Rio, no Botafogo. Eu jogava bola com Mamute. Você sabe que o Alexandre Frota joga no Corinthians, né? Time de futebol americano do Corinthians. Eu estudo com a prima do Alexandre Frota. Acho que eu já falei isso em algum podcast. Sério? O Corinthians, inclusive, ganhou do Vasco na final do... Não, mas ele também não joga, não. Ele só jogou. Chupa assim. Vasco. O Ayrton do... Ou seja, o Vasco é vice pra variar, né? Até não, mal. É porque o Dedé não tava lá, cara. Senão, era, porra. Mas a gente intimidava. Até porque futebol americano, aquela calça bem apertada, né, e tal... Não, aí ia tampar o sangue lá do cara e ia ser foda. Mas aí, sempre que o Ayrton erra um touchdown, a galera grita sunga branca, é muito maneiro. Vai ficar marcado pra isso pro resto da vida, cara. Ele brigou com o Diego Alemão, né, cara? Porra, Alemão, então, cara. Calma aí, não desvia, não, que não é o Ayrton, não é o Ayrton, o Dedé é o mito. O Dedé é o mito, a gente sabe por quê. Porque ele é o maior brasileiro de todos os tempos. Maior que o Kid Bengala? Cara, não se desculpa. É pau a pau, literalmente. Olha, eu não tô afim de descobrir, não. Se tu tiver afim de lá ver, mano. Por falar em heróis cantores, temos o Mr. Catra, né? Caralho, não, o Catra é um herói, cara. O Catra cria uma família de 32 filhos. Cara. Dizem que toda vez que uma vadia tem um filho, eles vão lá e fazem DNA no Catra primeiro pra economizar. Que isso, cara? Você tem. Não, mas pera aí, o Dedé tá aqui porque ele também é cantor. Ele tem um funk. Dedé está maluco. Ele tá maluco! O Dedé tá maluco. Tá marcando, atacando, mete gol e faz de tudo. O Dedé tá maluco. Não tem essa de Neymar, nem de Ronaldinho Gaúcho. O Dedé tá maluco. Olha, o mito, sem sacanagem, esse cara aqui merece. Esse maluco, ele sofreu na vida, morou na rua. Ele era mendigo, né? Ele era um mendigo do Rio de Janeiro. Até aí Gil Brother também era. É, mas o Gil Brother não fez tanto sucesso quanto ele, cara. Pô, mas o Gil Brother é mito. É mito, mas não é herói, cara. O Gil Brother só faz omelete de pombobeso, mais nada. Isso, Strombelete de pombobeso. Strombelete pombobeso. E estamos falando do seu Jorge, cara. O cara que não tem aquela boca à toa, né, cara? Dormiu na rua há muito tempo pra adquirir aquele dom ali. Que cabelo. E hoje em dia ele é um disseminador da cultura brasileira pelo mundo, cara. Cara, músico, cineasta também. Pra tu ver como é que a cultura brasileira é uma aposta, né, cara? Ele só ator. Um mendigo dissemina essa aposta pro mundo inteiro, cara. Qualquer mendigo aí tá valendo, né? Mané Galinha. O que mais o seu Jorge fez pelo mundo? Ele fez Tropa de Elite 2, Ele fez uma música pra Sagatiba, não fez? Pra Sagatiba? O que que é isso? Ele fez uma letra de música pra cachaça, Sagatiba. Ah, é? Caralho, olha aí o seu Jorge, cara. Faz jingles e trilhas para campanhas publicitárias. Participou de Tropa de Elite 2, morreu. Atua em filmes. Morreu com Matias. Canta no Faustão. Mas por que que ele é herói? Por que que ele é um herói? Ele morreu de head pro Matias. Caralho, que merda, hein, cara. Porque ele é herói porque ele prosperou, herói, né? Herói é aquele que serve de exemplo, né, cara? E ele prosperou. Ele é um exemplo para a nação brasileira de que você não deve desistir nunca. Por mais que esteja frio, você só tenha esse dedão escroto, um dia você pode ficar rico. Se ele tá disseminando nossa cultura pro mundo inteiro, eu acho tranquilo, cara. Ele inclusive ensinou pra gente que o vendedor de flores pode ensinar nossos filhos a escolher nossos amores, né, cara? E, cara, mais do que isso, cara, tipo, qualquer mendigo, vai no cabeleireiro, no esteticista, malha o dia inteiro, vida de artista, fica famoso, né, cara? É famoso, exatamente, cara. Pô, é foda mesmo, ainda mais se tem alguma amiga da sua mulher ali no contexto. É, então, toca a música do seu Jorge aí. A banca quebrou, ela saiu de fininho, me deu um carinho e vai pegar o metrô. Mais um exemplo do esporte brasileiro, o herói, o cara não sabe falar, mas sabe boxear, rapaz. É o nosso incrível cantor, esteve aqui já no programa de podcast Tanguinho, um dos primeiros, do primórdio, programa 7, se não me engano. Está presente. Por aí, a gente falou que ele não devia ser cantor no programa, mas ele é cantor e ele tá aqui hoje, é o Maguila. Pô, sete mesmo, meu nome não é Maguila, só no meu nome é Adilson. E é isso aí, muito bom representar o Brasil aí, né, no cenário mundial, tomar parada do Mike Tyson aí, né. Ó, entendeu? É isso aí. É samba. É isso aí. Olha, além de cantor esportista, ele foi candidato quantas vezes já? 275. Ele já ganhou uma vez, cara? Uhum. Acho que já. Mais de 10 votos? Peraí, já ganhou uma vez. Imagina o Maguila fazendo algum projeto na cama. Ó, vai dar aqui do projeto aqui de ler, que vai fazer o. Bota meu nome aí, adeus. Alguém dá um calmante pro Marcelo. Eu acho que o Marcelo tá chamando lá na cozinha, cara. Fala a verdade, cara. Aí, pra falar de Maguila, vocês sabem que o apelido Maguila é uma das maiores vacinações do esporte brasileiro, né, cara? Por quê, cara? É um preconceito do caralho, cara. Quem conhece o personagem de Maguila é um macaco, é um desenho de um macaco. Mas o nome veio depois, o desenho tem a ver com isso? Não. O desenho veio depois do lutador, cara. Ah, o cara era da Hanna-Barbera, né, ó. O cara Hanna-Barbera botou, apelidou o macaco com o nome do brasileiro. Só que era... Puta merda, cara. Ainda botou chapeuzinho de brasileiro no macaco. Pra você que não sabe, toda vitrine do podcast Tanguinha tem o rosto do Maguila escondido, hein? Exatamente. Aí, se você não sabia disso, tá perdendo muita coisa, cara. Isso aí. O Pomba é que tá triste, porque eu vou ter um trabalhão de esconder o Maguila toda a vitrine. E se você não procura, o trabalho dele é em vão, entende? Sim. Eu, mas é mole, rapaz. Quero ver esconder a benga do Dedé. Caralho, fazer um easter egg com o Dedé vai ser foda. E canção do Maguila? Cada luta que travei me ensinou a ser fiel, a não reclamar de nada, aceitar o que vem do céu. Busco força e proteção pra vencer mais um duelo. O meu sangue é de raça, pois sou verde e amarelo. Sou lutador, sou de verso brasileiro. Alô você, alô Brasil. Estou muito decepcionado com você. Cara, não tem como ouvir essa porra, cara. Não tem como ver essa merda desse vídeo. Se ficar rindo até a próxima Copa, cara. O Fernando Vanucci, ele se tornou um verdadeiro nacional, cara. Primeiro porque ele comeu bolacha e foi expulso da Globo. Depois, o cara tomou cachaça com o Brasil sendo eliminado da Copa de 2006. O cara é expulso da emissora porque tá comendo creme cracker ao vivo, cara. É muito sacanagem. Aí o cara é muito foda, cara. Tem que falar do Fernando Vanucci, não, cara. África do Sul é logo ali. É logo ali. Não viraremos comidas de leões. Cara, o pessoal corta, cara. O pessoal da Rede TV que não corta porra nenhuma, não corta nem o programa da Luciana Gimenez, cara. Eles cortaram o programa do cara e tiraram o maluco do ar, cara. É foda, cara. Ah, muito bom esse dia, cara. Muito bom. Foram os remédios, cara. Remédios de labirintite. É, remédio, sim. Foi sim. Cheio de álcool. Ah, cara, o cara bebeu com uísque, filho. É, o não uísque, foi só uma perfumaria que eu tomei. Tem um apontamento agora aqui, um questionamento, na verdade. Um apontamento. Pombo, você tem 3 segundos pra... Cara, eu dou muito tempo, né? 3 segundos pra encontrar uma música do Fernando Vanucci. Valendo! Vai encontrar o quê? Uma música do Fernando Vanucci. Acabou, 3 segundos. Que isso, cara? Do música do Pombo. Uba. Acabou, né? E aí, Pombo, achou? Globo Esporte, cara. Hã? É a música do Globo Esporte. Eu concordo. Aí eu só botar barulho de creme crack depois. Então tá bom, Fernando Vanucci cantando o próprio tema do programa de esportivo que ele apresentava. Nossa heroína, a Nossa Senhora Presidenta fez... Aí, ela fez a gramática ser mudada, cara, pra acrescentar a palavra Presidenta, porque era... Não, idiota, era tanto faz. Não era tanto faz não, cara. Era tanto faz. Não, era. Não era tanto faz. Não era tanto faz, cara, você tá falando besteira. Então tá bom. Você vai... Quer valer? Quer valer? É Presidente Fêmea. Quer valer? Não, era Presidente Fêmea. Presidente é aquele símbolozinho feminino. Se você tem uma enfermidade, você está doente. Se a Gisele tem uma enfermidade, ela não está doenta. Não, cara, mas tem algumas palavras que você pode usar. Não tem. Mentira. Você quer valer? Tem sim. Deputado ou deputada tem, mas presidente não é, cara. Presidente tem, é... Tem, eu tô apostando com quem quiser. Cara, agora isso, existe. Cara. Antes não tinha, porra. Eu tô apostando com quem quiser. Tá bom, então aposta com palavras. Esse tinha, agora não tem mais, cara. Porque nós somos o projeto de mudança. Agora, só na frente. A Dilma heroína, nós sabemos aqui. Porque, pô, milagres pelo Brasil. Excelente presidenta, entendeu? Fez caridades, fez obras maravilhosas. O Brasil está crescendo a vapor e com tudo. Pompa e prosa e tudo mais. Mas por que ela é cantora? Porque ela canta Chop Suey. Caralho, ela canta música do Sistema Fadão, cara? Sushi Malvadão. Ah, sim, mas tem outra teoria antes de a gente chegar no Sistema Fadão, porque ela é lésbica, então toda lésbica automaticamente é cantora. Caralho, então, presumindo que ela é lésbica, né, cara? Não é lésbica não, cara. Ela só é escrota, mas não é lésbica. Você já pegou? Geneticamente zoada. Ela bateu em você? Não. Ela é muito bacana. Ela é uma pessoa de muito bom coração, gente. Ela é uma pessoa muito legal. Ela prega o amor. Amor. Amor. Eu tenho um projeto de mudanças. Se eu quiser. Essas frases soltas são da Dilma Rousseff, a excelentíssima senhora presidenta do Brasil, cantando System of a Down, por favor. queiram ouvir. Nós somos um projeto de mudança. Projeto que tirou o Brasil. Que Deus quiser. Da situação subalterna. Que Deus quiser. Diante do Fundo Monetário. Que Deus quiser. Tiramos 28 milhões. Que Deus quiser. O presidente Lula tirou. Que Deus quiser. Tirou o Brasil da pobreza. Que Deus quiser. Amor. Amor. Amor. E amor pelo povo brasileiro. Amor pra fazer desta vitória uma vitória da paz. Ai, cara, tem como encontrar o cara que fez isso, cara? Bom. Ai, Dilma é foda, cara. Amor pelo povo brasileiro. Amor pra fazer desta vitória uma vitória da paz. Finalizar esse programa, voltamos então a estaca zero, nosso rei do samba, rei do pagode, o rei de Xerém, cara, que salvou Caxias do Lixo. Cara, o cara salvou Caxias do Lixo. Caxias do Lixo é uma cidade do Rio de Janeiro. Vai ter ele na foto pegando a criança no triciclo. É tipo Caxias do Sul e Caxias do Norte, Caxias do Lixo. Caxias do Lixo. Caralho, tinha a cidade chamada Caxias do Lixo, isso é muito maneiro. Ele que já mandou uma pessoa enfiar cerveja no cu, né, cara? Que isso, cara? Isso é calúnia. No comercial, ele mandou enfiar no cu a cerveja. Mas peraí, relembrando, o que que tá acontecendo aqui em Caxias, Pombo? Você que é um cara, conhece Caxias com a palma da mão. Conhece Caxias, filha da puta, né? Então, vivido, cara, de Caxias. É, a galera da Conlurb lá de Caxias, né, do recolhimento de lixo, que eu não sei se é Conlurb, resolveu implantar um projeto de mudança lá e pararam de trabalhar. Vamos, implantar um projeto de mudança. Não recolheram mais o lixo. Aí, tá um tempão lá, cara, sem pegar lixo. Eu vou em Caxias toda semana, né, porque uma madame lá com a qual eu namoro, né, ela mora em Caxias, então eu vou lá sempre, entendeu? E acontece que cada dia que eu vou, tem menos espaço pro carro passar na rua, porque o lixo tá se acumulando foda. E eu não tô exagerando, tá assim mesmo, entendeu? E aí o pessoal tava ali rezando pra não chover, né, porque ia ser foda a hora que chovesse ali, ia dar merda. Então foi o que aconteceu, cara, tira e queda. Sol durante uma semana e depois chuva, inclusive agora rolando chuva aqui no Rio de Janeiro. E lá em Caxias tá ficando embaixo d'água, assim, tá um grande piscinão de ramos, assim. E aí, até... o que que o nosso Batman fez? O nosso Batman? Ele fez a escolha muito sábia, cara. Em vez de pegar um jet ski, né, que seria a melhor escolha, acredito, ele pegou um triciclo maluco lá, um quadriciclo. Um dos modelos do Mario Kart lá, segundo a galera que já comprou. E resolveu ajudar a galera lá a sair de dentro dos bueiros lá. Mas você sabe o que foi mais maneiro aqui? Todo repórter é sensacionalista, né? E ele, no final da entrevista, quis dar uma... Ah, qual o sentimento? E ele simplesmente deixou o cara no vácuo, cara. Isso foi maravilhoso. Caralho, o cara tá preocupado não com a aparência, né, cara? Ele quer salvar as pessoas. É lógico. Porra, isso é um campeão, cara. É o Batman, esse maluco. Eu fui a um show do Zeca Pagodinho, cara, na época do Metropolitan. Quem é aqui do Rio sabe que o atual Citibank Hall, é Citibank Hall ainda, né? Não mudou o nome, não. É. Já foi Claro Hall, já foi até ele Hall, mas no começo de tudo ele era Metropolitan, cara. E eu fui no show do Zeca Pagodinho no Metropolitan. Um amigo do meu pai arrumou o ingresso pro camarote, a gente foi e tal. Caralho, do meu lado sentou o Zico, eu queria bater nele. Aí. A filha da putinha do Quintino. Mas ele bateu o pênalti de 82 ainda. Que isso, cara? O Zico não é do PT, não? Não, não. Vai lá. Pera aí, o Zeca Pagodinho, que ele fez no show, cara? Pô, ele foi muito bacana, cara, porque ele fez questão de cantar música e tal, tomar a cervejinha dele ali em paz, não ficar loucaço e tal. Mas eu tenho uma história muito boa desse show, cara, que eu acho que foi o dia que eu passei mais medo na minha vida. Cara, a Xuxa tava no show e te bateu de novo? Não, eu acho que foi pior. Eu tava no camarote e tal, e deu aquela vontadinha de mijar. Eu tinha 12 anos, era molequinho, pirra ali e tal. Aí, pô, vou pro banheiro do camarote, né? Tô indo pro banheiro. Não, era Metropolitan na época. Aí, porra, vários jogadores de futebol, Sérgio Manuel, Djair, o Botafoguense. Tava o DP no banheiro, não, né? Pior, meu irmão. Eu entro no banheiro, botei a minha. Na época não era uma bengalinha, era só um dedinho midinho e tal. Um botão. Era um botãozinho. Aí botei o negocinho pra fora ali, tô na humildade, fazendo xixi no meu negocinho. De repente, meu irmão, eu ouvi um barulho, um soco na porta, meu irmão. Chegou o Dedé. Meu irmão, entra só um ser de uns 3,50 metros gritando: epa! Que isso, cara? Bicha não! Meu irmão! Caralho, que maneiro! Aí eu tava na primeira negocinha, assim, tinha uma parede, eu botei a cabeça assim pro lado, tipo, não pode ser verdade. Quando eu olho, tá entrando a Vera Verão. Trincou o toba, trincou o pinto, trincou a mente. Meu irmão, eu não terminei de mijar, não. Nada. Botei pra dentro, passei correndo, passei isso? Debaixo. Meu irmão, deve ter passado por debaixo das pernas dele, maluco. Ele é muito grande, era, né? Muito grande. Trincado de cagaço, pai. Meu pai, eita, foi tão rápido assim? Não sei o que eu falei. Não, pai, não volto nunca mais. Terminando na cueca. Provavelmente de medo. O Jorge Lafon é o ser humano mais parecido com o Slender que eu já vi, cara. Aí você vê aquela porra sabendo que ela gosta de homem naquela merda, cara. Caralho, mano. Cara, acho que eu ia me cagar e desmaiar, cara. Mas nada aconteceu porque o Zeca Pagodinho tem uma aura de bondade, cara. Bondade, cara. Foi que permeava todo show. Foi tudo Zeca, chegou cara. Chegou até no banheiro. Foi tudo Zeca. Agora o Zeca Pagodinho já passou por tudo nessa vida, né, agora, cara? Tá, eu nunca pensei que tive fã de 12 anos correndo no Jorge Lafon no show dele. Deixa a chuva me levar. Chuva leva eu. E pra terminar, a parte do Zeca Pagodinho aqui, tem a música dele que saiu na capa do Meia Hora, que fala muito sobre esse enchente e sobre a bondade de coração, rapaz. A fazer o bem não importa quem. Caralho, que bonito. Acho que tu podia virar poeta, hein, cara. Vira punheta, cara. Vira punheta. Se Deus quiser. Mas vocês não acham que essa pegada dele sair salvando as pessoas lá foi por causa que ele tava meio chapadão e tipo aquelas vibes erradas de amigo que bebeu, cara, muito, chapado, tá ligado? Cara, chapado ele sempre tá. É capaz, ele sempre tá. Eu acho que eu nunca vi o Zeca Pagodinho sóbrio. Mas ele gosta muito da cidade, né, cara? Ele é o... É isso ou ele tem realmente o espírito de herói, né? Não, eu acho que ele é brother. O homem não é medido por suas intenções, é medido pelos seus atos. Eu acho que o seu grau etílico. Também. Eu acho que ele segue esse HB, cara. Acho que ele segue e as mulheres a gente mede pelo nível de português delas. Você vê que a Gisele fala um português muito bom, né, cara? Sim, a Dilma nem tanto. A Dilma fala muito bem. Nós temos um projeto de mudança. Aí, eu acho que, sem sacanagem nenhuma, uma chuva filha da puta, uma enchente desgraçada, é uma das únicas chances de você ver o Zeca Pagodinho bebendo água. É o mais provável. Por sinal, incrível, o fígado dele ter falido no momento, né? Se eu salvar, a galera morre. Aí, aquele bugre dele, ele pode ser parado pela lei seca com aquela merda? Constitui um veículo? Depende, se for sem cilindrada, já dá pra ser preso. Sem cilindrada, você tem que ter marcha. É isso aí, toca a música do Zeca Pagodinho, clima de pagode. Parece uma luz, a luz de uma amizade sincera pra ajudar a carregar nossa cruz. Foi Deus quem pôs você no meu caminho na hora certa pra me socorrer. Eu não teria chegado sozinho a lugar nenhum se não fosse você. Thank you. isso aí, galera. Esperamos ter influenciado você, ouvinte, a ser uma boa pessoa, a ser um rapaz destemido, que tem um bugre, que beba muita cerveja, faça comerciais e ganhe muito dinheiro. Se arrisque na lei seca pra salvar os outros, né? E música. E se você não for um cantor, você não aparece no podcast também. É importante. É importante. Pode cantar o que quiser, cara. Pode cantar até assistir no Afadão do, no YouTube, mãe. Cante alguma coisa. Posso cantar a Gisele? Não. Pera aí, olha só, eu queria então que você, ouvinte, que achou o programa muito bom mesmo, manda e-mail pra gente e fala: pô, que programa maravilhoso, ainda bem que o bode não estava aí. E se você achou o programa muito ruim, você fala assim: pô, que programa maravilhoso, ainda bem que o bode não estava aí. Isso aí, isso aí, é isso que a gente quer ouvir. Nós estamos tentando implantar um projeto de mudança aqui. A África do Sul é logo ali. E o programa acaba logo por aqui, rapaz. E eu queria agradecer a participação, a minha do Pombo do Arara. Oh, ah, caralho, obrigado, caralho, passa a carteira, então. Arara, tô com história. Oi, isso quer dizer que eu virei o terceiro integrante agora? Porque você é a pessoa que mais participou, então automaticamente você substituiu o bode hoje. Entendi. Terceiro integrante. Se a galera votar que sim, você vai ser o terceiro integrante, cara. Não tem mais ação, não. Pode estar com nada. Amor? Amor. Que bom, cara. Então quer dizer que agora ele que vai ser o integrante secreto que só aparece de vez em quando? Vai ser o convidado, exatamente. Mas ele ainda vai editar. Eu não vou ganhar nada por isso. Não vai ganhar nada por isso. Mas muito obrigado pela participação, cara. Obrigado mesmo. Valeu. Isso. E eu queria agradecer também a participação aqui hoje do nosso brother do Pixel Coffee, o João Abraão. Exatamente. Valeu aí, galera, pelo convite. Eu só queria deixar a sugestão na trilha do Zeca. Podia colocar a trilha do Baywatch também, né? Oportuna. Opa. Oportuna. Bode, tá ouvindo, né, Bode? Bode oficial agora do programa. Nossa, o cara vai ficar muito feliz, hein? O Bode passou de apresentador pra sonoplasta, tá ligado? Ele virou contra-regra do Tanguy. Vai ser o trabalhador terceirizado o serviço. Mas, ô João, vem cá, cara. Tu tem um podcast também, cara. Fala aí, pô. Aproveita o jabá. A gente tem um podcast, o Pixel Coffee Cast. Acessa lá, galera, www.pixelcoffee2fz2z.com.br. Aí a gente fala mais com a galera que trabalha com design, propaganda e por aí vai, esses malucos aí. Então acessa lá, galera. A gente participou de um programa agora lá sobre o fim do mundo, eu, Pombi Bode. Não acabou, né? Não acabou, hein? Deu errado. Terrivelmente errado. Deu merda. Mas, apesar de dar errado, eu tenho um preto de mudança. Tá certo. O mais legal é que vocês que estão ouvindo não estão vendo a foto do Pluff no Skype. É ele com o bracinho levantado. Toda vez que ele fala eu olho pra foto dele, eu acho que ele tá realmente levantando a mão. Tipo, eu! E agradecer a participação do Marcelo, rapaz. Quanto tempo você não vinha, meu jovem? Pô, é, cara, eu acho que desde. Qual foi o último que eu participei? Foi de trânsito, né, cara? Não, galera, eu só queria fazer o meu jabá também. Eu abri um site recente, www.pudim.com.br. Eu comprei o domínio, inclusive. Por favor, acessem. Por favor, acessem. Eu queria também deixar claro que eu não podia perder essa oportunidade. Pô, chamar a Gisele pra tomar um negócio, tá? Uma coca, uma cerveja, um banho. Cara, eu não tomo coca, faz 3 anos. Seu pobre. Tomar um negócio, não, não, foda, cara. Vocês não ouviram até o final que eu falei, ainda bem. Então, isso aí, mas tá gravado. Tá gravado, vocês vão ouvir. Pode descobrir que não é, ouvi. E se tudo der certo, vai pro ar. Vai pro ar. E é isso aí. Queria mandar um beijo pra todas as meninas que estão ouvindo. Pra quem tá me ouvindo aí, meninas, um beijo. Porra, beijo, qualquer coisa, meu contato tá aí embaixo. Eu sou solteiro do Rio de Janeiro, fala aí. Delícia, delícia. Delícia é uma boa descrição. Eu sou delícia. Assim eu mato você. Podcast Dragon Ball, vem aí. Meu, tô esperando, acho que desde 1972. 72, esse podcast. Então é isso aí, valeu. E valeu também a Gisele, a primeira ouvinte a participar aqui no podcast Tanguinha. Seja muito bem-vinda e, por favor, momento seu. Então, obrigada pelo convite. Desculpa por eu não ter contribuído muito durante o cast, porque a maioria das pessoas sobre quem a gente falou eu só conhecia pouco além do nome. Mas espero ser chamada mais vezes. E obrigada pela oportunidade. Caraca, é muita gentileza, né, cara? Obrigado. Não combina com esse cast, cara. Só do que é novata. Eu quero namorar com ela, posso? Caralho, cara. Marcelo, uma dica pra ti, cara. O meu pai, ele ouviu o podcast inteiro aqui do meu lado e tava gravando. Oi, sogro. Aí, passa o pai dela no seu dedé, cara. É isso aí, e você, muito obrigado ouvinte, muito obrigado participante. Comentem, mandem e-mails para podcasttanguinha@tanguinha.com. E um beijo, call me maybe. Eu, amor. Tenho um projeto de mudança. Vai entrar o projeto na loading agora. Amor. Começando agora a leitura dos e-mails da Guinha Corp. Olá. É, e o bode apareceu. Caralho, eu não participei do programa, eu não editei o programa, eu não sei do que se trata, mas tamo aí, né? Aí, bode, eu pedi pro pessoal que gostou mais desse programa do que dos outros avisar. Não, eu acho ótimo, cara, é um favor que vocês me fazem. Vou ficar eternamente agradecido, cara. Vocês não têm ideia. Não se tenta assim, cara. Não diga um negócio desse que os ouvintes vão ficar tristes. Seus fakes vão ficar como? Eu não tenho fakes não, cara. Sou uma pessoa de bem, eu trabalho, estudo. É sim, eu até estudo trabalho assim. Foi ótimo. Vamos lá? Inclusive, quem mandou e-mail pra gente? Pra qual endereço? Nosso e-mail é podcast@tanguinhacor.com. É isso aí. Então, mande e-mail pra gente que a gente vai, se for o caso, lê-los aqui ou no ar, online, em resposta a vocês. Exatamente. Só não mande foto de partes íntimas, por favor. É verdade, é verdade. Mas o primeiro e-mail que nós recebemos aqui foi do João Moreira, e ele mandou pra gente um motivacional que a gente já encaminhou pro Pombo Pombo dar uma ajeitada no formato dele pra poder ir pro ar, porque a gente gostou bastante, ficou bacana. E é isso aí, muito obrigado, cara. Muito obrigado, João Moreira. A gente até esqueceu daquela sua foto obscena. É isso aí. E ele pergunta no final aqui: cadê a tração em vídeo da minha corpo, bud? Cadê? Cara, a gente gravou, depende do Pombo pra botar no ar. Ah, é verdade, é verdade. A primeira tração em vídeo da minha corpo está gravada há quase 10 dias. No Burger King. Com o Arnozinho. Acho ótimo. Valeu, valeu. E próximo e-mail? E-mail do nosso amigo Léo Dead. Saudações, galera de Tanguinha. Aqui é o Léo Dead. Rapaz, realmente, dia 21, o mundo acabou para mim. Estou sem PC desde o dia 21. 21. Tive que tentar baixar / escutar a Tanguinha pelo celular. Caralho. Esforça. Eu gostei disso. Se teu pacote for de 50 megas, parabéns. Você acabou de pagar multa. Não, o cara tem Wi-Fi, pô. Não, aí pode ser verdade. Eu sou meio burro. Não, burro, quer dizer, meio é. Não, ele falou, tô sem computador, pensei que ele também estivesse sem internet. É, não. Já ficou em casa sem internet, cara? Efetivamente, sem computador sem internet, dá um vazio de alma. Dá um vazio, cara. Porra, é muito tempo. Triste. Mas voltando aqui ao e-mail. Eu também moro nos arredores do plano piloto, ou seja, em Brasília. Um lugar belo chamado Valparaíso de Goiás, em torno do sul do Distrito Federal. O bode talvez conheça, não conheço. Caralho, aí, cara, primeira vez que o bode fala uma coisa sem propriedade, tá vendo? Ele, pô, não conheço crítico, encheu o peito, eu conheço e inclusive. Não, aí, não. Realmente não conheço, cara. Sinto muito, cara, sua cidade é uma merda. É um lugar lindo, com apenas 138 mil habitantes e seus 17 aninhos, é considerada a segunda cidade, que não está em tempo de guerra, mais violenta do mundo. Meu Deus, cara, que isso? Isso segundo a nossa maravilhosa Rede Globo. E como é que você sobrevive aí, cara? Caralho, a segunda cidade mais violenta do mundo, cara, que não está em guerra, que doideira. Ah, é muito maneiro, cara, eu curti isso. Vou fazer, segunda atração em vídeo vai ser em Valparaíso, vamos filmar uma ação da polícia lá. Só que a gente vai ter que filmar com aquelas câmeras antigonas VHS, né, cara, pra não roubar nossa câmera digital. Ah, então a gente contata segurança. É importante ressaltar que é uma cidade dormitório, e esse fato leva pressa, ônibus lotados, engarrafamentos, já que trabalhamos a quilômetros de distância do nosso trabalho, geralmente em Brasília. Não tem muitos problemas com pressa, pois estranhamente nunca me atraso. Sério, eu nunca me atraso. Mesmo que eu queira, eu não me atraso. O máximo que eu chego é 5 minutos depois do horário. Que depressão, hein, cara? Cara, eu vou te dar uma dica aí. Você quer tentar se atrasar? Na véspera de algum evento sério, enche a cara. Bebe muito. Bebe muito. Tenta não se atrasar. Vamos ver se isso funciona. Vai funcionar, cara. Ele vai fazer merda. Vai chegar lá bêbado, vai fazer virado. Aí ele fala aqui que é triste, é que ele nunca se atrasa, não tem histórias legais. Aí ele bate uma depressão aqui, falando que a vida dele é triste e tal. Minha vida é monótona. Ai, eu sou... Ninguém gosta de mim, ninguém me ama. Mimimi. Próximo. Aí ele fala que viu assassinato e tal, mas isso é rotina na cidade dele. Mataram minha prima outro dia, normal. O bolo das festas, acho lindo, mas não gosto. Não tenho namorada, não consigo ser falso com as pessoas, não gosto de doce. Cara, é quase um índio, cara. Sou quase... E ele fala isso depois. E não tenho grana para comprar presente pra ninguém. Então os feriados me servem pra quê? Pra nada. Só motivo pra sair com os amigos, encher a cara, mas quase não temos dinheiro pra isso. Cara, uma cachaça custa R$4. Vai fundo. Depende, você não precisa do gosto, você precisa do efeito. Exatamente. Não, não que eu faça isso, né? Porque eu acho errado, mas se você quer fazer, tá aí o meio. Sobre a granadinha pros ouvintes, cara. Entendi. Granadinha. Vai ter um programa sobre granadinha. Podcast 93 de granadinha. Abre aspas. A granadinha. A granadinha. Gostaria de toda a minha opinião sobre Avatar, a lenda de Aang. Mas ficaria muito extenso e já passou o cast. Não tem isso, não. Pode mandar sobre casts anteriores que a gente pá aqui e tal. Se tiver ruim, a gente joga fora e não comenta. Exatamente. Aí ele fala que a Nação do Fogo representa o Japão Imperial. O Reino da Terra representa a China. E os nomes de Duas representam o povo da Ásia. A tribo da Água representa mais o estilo ocidental, algo como a Oceania e aqueles anexos da América do Norte. E ele acha que Avatar meio que é uma referência à Guerra do Pacífico, sabe? Na Segunda Guerra, que era o Japão contra todo mundo ali? Aham. Uhum. Eu acho que não. Inclusive, eu acho que não, de boa, maneiro, não, mas a vida é isso aí, cara, interpretações erradas de tudo, sabe? É, a pessoa é muito feliz assim. A vida é isso aí, interpretações erradas. Mas é, cara, por que as religiões existem? Pra você achar que você tá correto, todos estão errados e você ter paz de espírito. Acho ótimo. Eu acho, inclusive, vamos terminar o e-mail. Plenamente satisfatório, eu tenho um estranho feitiço pela Lady Gaga. Problema satisfatório 2, desculpe qualquer erro, estou mandando esse e-mail do trabalho, tive problema de digitá-lo, não tive tempo para revisá-lo. Aí ele dá dicas de temas aqui, ó. Eu vou falar pra você, pelo menos você me diz sim, não, talvez, ou Lady Gaga, tá? Ok. Cara, Lady Gaga, não, talvez Lady Gaga, vamos lá. Planalto Central. Não. Digimon. Super. Super é Lady Gaga. Super é Lady Gaga. Mulheres feias que nos dão tesão. Talvez. Histórias de trabalho. Sim. Guerras. Sim. Ásia. Talvez. Anexos da América do Norte. Que porra é essa? Nômades. Nunca. Nômades, cara. Como fala de nômades, cara? Qual é o problema? Tem a loja de informática nômade, serve? Fala dos ciganos na Europa, do Magneto. Porra. Contudo, é isso. Feliz ano novo atrasado. Um abraço para todo o pessoal de Tanguinho. E valeu por esse trabalho incrível que vocês proporcionam para nós, ouvintes. Acho muito digno esse trabalho de podcast. Vocês se abrem, não é uma piadinha com Pluff. Para pessoas que nem conhecem, consegue fazer muita gente rir, mesmo quando estão passando por um momento difícil. Cria um laço de amizade, bem entre aspas mesmo. Muito obrigado por essas aspas, cara. Com os ouvintes e não cobram nada por isso. Aí você também tá errado, né, cara? A gente tem que começar a cobrar. A gente é. Futuro, primeiro do seu vídeo, eu vi junto com cobrança. Vai chegar uma conta na sua casa, ouvinte. Aí ele mandou e-mail através de vias públicas, usando dinheiro público, mamando nas tetas do nosso querido, da nossa querida República Federativa do Brasil, terra de Dona Dilma. Acho lindo, Leodete. Escreveu um grande e-mail, cara. Muito bom. Grande em todos os sentidos. Bom seu e-mail. Não se sinta reprimido pelo Pluff. Não se sinta reprimido, só. Olha, esses temas aí que você sugeriu, eu não vou falar qual, mas tem três ali que são Lady Gaga, tá? Fica a dica. Três ali são Lady Gaga. Toca Lady Gaga. E-mail do Milton Gomes aqui sobre o podcast Quem Tem Pressa Tem Fome. Olá, tangudos, Milton Gomes aqui. É verdade. Oi, Milton Gomes. Acabei tendo que escutar 3 vezes o cast pra poder entender tudo, já que também escutei na pressa e perdi metade das piadas. Caralho, isso é muito ruim, cara, quando eu vou conseguir prestar atenção. Cara, assim, quando eu gravo o programa, eu não entendo metade do que é dito. Na edição, eu continuo sem entender metade. E quando eu ouço depois, eu continuo sem entender metade. Pô, mas aí vão metadinha. Daqui a pouco você tem 5% entendido já. Pô, é metade da metade da metade, cara. Vai ficar 75. 75 mais 87,5. Porra. Acho ótimo, cara. Porra. Aí, porra, é o suficiente. Quase 10 minutos. Quase 10 minutos. Enfim, ele tenta entender tudo, já que escuta na pressa, perde metade de piada, mas nada que tire o bom humor do episódio. E sai muito bom, como sempre. Sobre o assunto, quem tem pressa tem fome, realmente a pressa vive para foder a minha vida e sem cair. Um bom exemplo que não se pode ter pressa é no sexo. Porque a ejaculação precoce, né, não se pode brincar. Mentira, claro que pode. Ainda mais se for como a louca do anal giratório. Que isso, cara, você não devia escrever esse tipo de coisa. Cara, eu vou te falar que você tá... Eu não vou falar nada, não, deixa. Enfim, vamos lá. Vamos lá. Também? Temos também a nossa maravilhosa fila. Muita gente parece que adora uma. É só ver uma que já vai andando, não sabe pra onde vai, nem... Mas tá lá, parado, como se estivesse distribuindo carne moída na ponta. Porra, que merda. Agora, sério, tudo se tornou muito automático. Esqueço da simplicidade das coisas. É bom tentar relaxar um pouco, moer o milho para o pão. Pera aí, não, mentira, vou ler de novo. Agora, sério, tudo se tornou muito automático. Esqueço da simplicidade das coisas, sabe? É bom tentar relaxar um pouco. Moer o milho para o pão é bom pra isso. Meias precisam ser costuradas, velas ajudam a dar um clima, dar músicas ou apenas dormir e esquecer as preocupações por um tempo. Cara, é isso aí, cara. Eu concordo com você em absoluto. Um dia desses aqui, eu liguei o computador, botei só pra tocar música, desliguei o monitor e cheguei tocando música. Cara, quanto tempo eu não fazia isso, sabe? É verdade, cara. Eu também fiz isso outro dia. Sabe? Só que aí eu fiz isso vendo música e fui ler o mangá, entendeu? Eu não consegui também fazer uma coisa só. Fazer uma coisa só é muito difícil, cara. Eu sofro desse desse mal, cara. Eu sofro desse mal. É foda. Eu não gosto de música de joguinho, eu sempre falo isso. E aí, pra eu jogar joguinho, eu tenho que estar ouvindo rádio ou podcast ou ouvindo música. Totalmente nada a ver com o que eu tô fazendo, sabe? É uma loucura foda, cara. Minha mente não trabalha direito, não. Pra eu prestar atenção em alguma coisa, tem que ter outra coisa distraindo a minha mente de alguma forma. É sério. Muito sério. PS número 1. God está cada vez mais engraçaralho. God? Não, eu não estou. Um monte de gente falou que está engraçaralho. Cara, eu não entendi, ouvintes. O que aconteceu com você? Eu tava normal nesse programa. Eu fui até ouvir o programa pra ver se tava maluco, se eu tava, sei lá, falando de travesti o tempo inteiro. Não, tava de boa. Ah, cara, tava maluco, cara. Não tava, não. Você me achou maluco no programa? Eu achei muito louco, eu não ouvi. Não, você gravou, pô. Ah, gravar não quer dizer nada, cara. Eu não absorvo informação. PS2. A Tanguinha caminha para ser o podcast mais homoafetivo da podosfera. Nós caminhando ainda? Nós já somos. Nós já somos. Cara, quem são o Zeca Camargo e o Raí da Podosfera Nacional? Quem? Quem? Quem são? Quem? Quem? Quem? Quem é o podcast que xinga índios? A gente não xinga índios, cara. Que é piada. Não, não. A gente... Pode. Nós somos o podcast mais homoafetivo e politicamente correto. Tá certo. Tá certo. É nóis. É nóis. É nóis. Vai, vai. É nóis. Vai pro pessoal. É então, nóis. Valeu, Milton Gomes, pelo seu e-mail. Muito obrigado, cara. É nóis. É nóis. Mas pode R7. Cara, cria um Gmail, hein? Tu mandar R7 semana que vem, tu não vai ser lido, não. Falou PR7. Claro que vai, cara. Foda-se, bode. Não, pô, é sério. R7 é escroto, cara. É, você é escroto. Mas o Pomo quase trabalhou na R7, né, cara? Muito maneiro isso. Vamos sério lá. Isso? Ué, ele não fez entrevista, caralho? Não, foi pra Rádio Globo. É? É. Então foi, olha lá. Falar sobre isso. Mano, PR7. Nessa vida tarefada que todo mundo tem, tudo tem que ser muito rápido, menos gozar. Experimente gozar rápido para você ver o que ela faz com você. Cara, olha só, todo mundo tá preocupado com isso, né, cara? É o comentário da galera sobre pressa. A primeira coisa que vem na cabeça, já coloca com precoce. Aí, ouvintes, vocês estão com um problema sério, cara. Consulte seu médico. Pelo menos eles estão comendo alguém, né, cara? Isso é válido. É válido, é válido. Ou não, né? Ou termina antes. A mão fica frustrada, realmente. Então, minha cueca tá suja, colega. PS, prontamente satisfatório 1. Eu ouvi o cast com disenteria e vocês falando sobre vossas experiências com defecação. Mal sucedidas não ajudou muito. Ou seja, a gente ajudou o moleque a cagar. Ah, não, ele falou que não ajudou. Atrapalhou porque ele toda hora que tentava ouvir ele tinha que demorava do banheiro e tinha que correndo. Pô, mas isso é bom, porque se tá retido tem que sair. É, não, não tava retido, cara. Tava saindo mais do que devia, entendi. Isso é disenteria. Então, mas sair é bom. O problema é reter, sabe? Mesmo... É, mas chega uma hora que fica assado, entendeu? É um problema. Você está fazendo isso errado. PS2. Eu não vou ficar de ponta cabeça comendo linguiça banhada com caldo de damasco e conserva com travesti fazendo cócegas só para enviar para vossas senhorias. É, desafio ao Pombo, hein? Pra quem não quer mandar desafio ao Pombo, pode, você filma você fazendo alguma coisa incrível, mas vestido. Por favor. E o Pombo vai tentar fazer igual. Exato. Eu vou fazer a dança do passinho já, outro dia que a gente viu. Se você consegue fumar 10 cigarros de uma vez, sabe? Se você consegue fazer aqueles anéis de fumaça com charuto. Malabarismo, qualquer coisa. Exato. Aí. Pô, malabares com faca, tá ligado? Cuspir fogo. Sério, você... tem algum amigo circense, cara? Manda ele desafiar o Pombo. A gente vai adorar. Tem que falar, Pombo, essa é pra você. Hashtag desafio pombo. Muito obrigado, Manu PR7, cria um Gmail. Ah, cria um Gmail, por favor. E vem de Oscar Bade Neto. Olá, pessoal, faz uns 3 meses que eu acompanho o site e embora não tenha comentado em nada até agora, gosto muito dos podcasts que vocês fazem. Muito obrigado, Oscar. Muito obrigado. E ele vai falar aqui sobre profissões alternativas para celebridades. Assim, eu dei uma lida no seu artigo, eu gostei asterisco, com algumas alterações. Vou mandar um e-mail pra você, cara. Não sei se é a semana que tá foda, mas relaxa, vamos conversar. É, talvez. Muito obrigado, Oscar. Pra fechar, o Poça Louca que mandou o e-mail no assunto. Muito bom, Poça Louca. Muito criativo. Fala, galera. Eu escrevi errado, cara. Não é possível. Acho que foi de propósito. Essa é a piada, cara. Ah, essa é a piada? É. Ah, peguei. Porque, olha só, o assunto do e-mail do Poça Louca é: fala, galera, de boa, tem uma sugestão. Que tal um episódio comentando notícias bizarras? Por hoje é só, Inté e Feliz 2013. Aí no corpo do e-mail ele fala: acho que tem algo errado. Então, obrigado, muito bom, muito bom, Poça Louca. Seu apelido continua sendo o melhor da podosfera. Só que não. Não, por quê? Bode é melhor, cara? Bode é uma merda, cara. Pelo amor de Deus. Bode é um bom apelido. Se eu consigo mudar de alcunha, eu posso ser, sei lá, o Paladino Negro. Coisa assim. Pode, bode ou Paladino Negro. Não, não, não, só o Paladino Negro. Não, não, aí não. O Paladino Negro. Até porque é muito grande. E comigo hoje, o Paladino Negro. Opa, e aí, galera? Eu tenho que mudar minha cara. Tem uns 3 hoje. Então é isso aí. Ouvinte falou? Ouvinte falou, né? Recebemos um só, hein? Mas é o suficiente, toca aí. Se não tiver ouvinte falou, semana que vem não tem e-mails, hein? Pense nisso. É isso aí, pense nisso. Ouvinte falou. Ouvinte falou, ouvinte falou. Fala aí, galera do podcast. Feliz ano novo pra vocês, porra. Terminando de ouvir o episódio agora. Porra, Bode, tu boicotou minha piadinha do irmão da Gisele, sacanagem, hein? Puff, não tem nada contra a sua sexualidade, não. Muito pelo contrário, apoio. Tu tem mais aqui ser viado mesmo pra ter mais mulher no mundo. E pombo. Tu é o cara, pombo. Tu sabe que tu é o cara, tu é o cara. Não sou fake do pombo, não, ó. Não inventa essa porra, não. Valeu, feliz ano novo pra vocês e até mais. E recebemos um recadinho do Fabrício, brother do Pombo. É, ele quer muito, né? O Pombo tá querendo. O Pombo tá investindo aí. Aí, aí, Fabrício, desafio o Pombo, cara. Pega um homem. Fabrício comenta aqui que ele não tem problema com a homossexualidade que eu transpiro aqui. Cara, eu não sou homossexual, mas eu fico feliz que você não tenha problema caso eu fosse homossexual. Aí, sabe o que seria legal no desafio ao Pombo? Alguém roendo as unhas do pé. Não! Não, não seria, cara. Vai se fuder. Caralho, desafio ao Pombo, hein? 2013, desafio ao Pombo bombando. Caralho, pé de homem, não. Que isso, cara? Pior que a gente não... Nenhuma mulher vai fazer isso. Vai ser um homem retardado, tá ligado? Fetiche por pé, Pluff. Tu curte alguns pés, cara? Não, eu tenho nojo de pé de homem, cara. Eu tenho... Inverso. Eu tenho inverso a fetiche. Sério, eu entendo todo tipo de perversão, sabe? Quase todo. Não é que eu tenha, mas eu entendo. Mas o inverso da perversão, você entende também? Como assim, inverso? É o que eu tenho. Eu tenho ódio por pé de homem, cara. Eu acho, tá ligado? É completamente anti-fetichento. Se eu tenho que ver algum pé bonito um dia pra falar, puta que pariu, que belo pé. Porque até hoje eu não vi, cara. Pra mim, pé é só um pé. Ah, tá bom, pô. Cada um com seus problemas, né, cara? Eu não consigo ver pessoal, caralho, que pé, mané. Aí bota o pé com salto alto e a mulher. Não, cara, claro que existe pé bonito, mas. Aí dá chicotada, couro na bunda. Tem uma coisa errada. Putz, de job errado, né, cara? eu não consigo achar um pé bonito. Só, pra mim, um pé é um pé. Ponto. Um pé é um pé. É um instrumento de caminhada. Tem algum podólogo aí, pervertido, doente? Enfim, pode ser um tema de programa um dia, hein? Pode ser, fetichento. Vamos guardar essas loucuras para outro dia. Aqui a gente tem que agradecer a galera que comentou no site. Eu tô muito brother e meio desligado. Temos que agradecer aqui. Thiago Pinheiro, Sky, Matt N, Vito Zata, Rodrigo Pereira 92, cria o nick, Milton Gomes, Rafael Machado Oliveira, Jingo Biloba, Senhor Cabuloso, que eu vou chamar de Mr. Cabuloso. Escrabuloso. É muito melhor do que o Senhor Cabuloso. Cara, troca essa merda, cara. Tô falando sério, troca essa merda. Escrabuloso, acabou. É. Masteira da Galáxias e André Wallace. Muito obrigado, turminha. Muito obrigado. E então vamos começar com o meu recado aqui. Recado do Rafael Machado Oliveira, que tem 14 pontos. E ele corrige aqui, ele cita o nome da nuvem voadora do Goku, do Dragon Ball, que a gente não lembrou o nome durante o programa, é Quinton. Quinton? Quinton, com K no começo e N no final. Aí que tá chamando ela de nuvem voadora. É verdade, funciona. Obrigado. Mas não sei se ela vem, entende? Ela vem, o Goku falava nuvem voadora! E ela... Ah, é? E no original japonês também? É, ele falava nuvem voadora! Acho que não, acho que ele falava Quinton! Goku é brasileiro, né? Ele canta também? Ele canta. Pô, podia falar, porra, aí demole. E o segundo recado que eu separei aqui é do Matt N, ele tem 21 pontos, que é, caralho, 37 e 21, muito ponto pra essa galera, hein, tô bolado. Não, mentira, não tá 37. Esses pontos fazem ainda, mas vão pontuando aí, mostra alguma coisa. Tem a galera com muitos pontos. Vocês vão ganhar um dia, vocês vão ganhar os parabéns. Aí, ó, desafio o Pão vai ter mais pontos que vocês no comentário. Matt N. Oxi, ó. Ouvi, achei ótimo, um belo cast, parabéns. Primeiro, bem satisfatório, eu entendi direito, com aquela história de concurso de desenho, eu fui tipo um colaborador pra criação do Desafio ao Pombo? Sim. É, mais ou menos isso. É verdade, cara, o Desafio ao Pombo é uma coisa que já existe entre nós há muitos anos, cara. Tem a história de um amigo nosso, sério, que ele tava só em casa com uma vassoura. Aí ele olhou pra vassoura e olhou pro pombo. Enfim. Tem vassoura em casa, cara? Essa pergunta é muito boa. Pela mensagem do Adoro 2. Falando nisso, o Matt N comenta aqui. Eu vou fazer um desenho do Tanguito e mandar pra vocês. Porra, por favor, Matt N. Porra, assim, vou... Enfim, fala com a gente aí, cara, que eu vou te mandar umas ideias pro Tanguito, cara. A gente quer muito botar o Tanguito aí, viu? Ah, mano, manda a tua ideia primeiro, que a gente não quer te influenciar. E aí depois a gente trabalha em cima dela aí. Se tiver permito, a gente nem trabalha. A gente já bota no ar ali como mascote, rouba a sua ideia, marca registrada e foda-se você. Exatamente, foda-se você. É isso aí. Agora o Top 10 BR vai ser dividido, hein, turminha? Então sobe a vinheta. Recado Top 10 BR. Tchic, tchic. Bom. E tá tá. Cadê o stop? Essa vinheta tem que mudar na reforma agora, hein, Bode? Uma forte. Ai, muitas. Cara, Tanquinha, Copa 2013, muitas mudanças, cara. Muitas mudanças. Vão ter só a vinheta Stop 10BR com. Tudo vai ter Skrillex. O que é isso? É aquela banda de música eletrônica de 8 bits e tal. Cara, não sei o que é isso não. Graças ao bom senhor, cara. Graças ao bom senhor. Como é que é o nome da porra do gênero musical? Ah. É o incrível... Dubstep. Dubstep? Eu não sei o que é isso não. Eu conheço samba, pagode. É, mas tem dubstep... aquele do jovem rock and roll. Bom, rock and roll é bom, é do jovem. Rita Lee. Olha, tu disse a minha vinheta com Rita Lee logo no podcast, cara. Você sabe que você acabou de me dar uma ideia, né? Mas enfim, vamos lá. Vamos lá. O comentário Top 10 BR tá dividido entre Machine das Galáxias e Senhor Escrabuloso. Senhor caralho, Escrabuloso. Escrabuloso. Baixeiro das Galáxias comenta assim: quem não chora não mama, mama me olhando. Aí o Escrabuloso na réplica vem assim: esse é o lema dos estupradores. Estrupadores. Aí o Baixeiro das Galáxias. Parabéns, Baixeiro. Parabéns aqui, palmas. Metas para 2013: aprender a escrever estupradores e fé. Ah, muito bom. Aí, muito bom, cara. Você empregou o português mais incorreto. Mais correto. Então é isso aí. Correto. Fechando o programa. Fechando o programa, vai tocar uma música do Zeca Pagodinho? Não promete nada, não. Não promete nada, não. Cara, eu prometi tanta coisa durante o programa, dizendo que você ia editar e eu acabei editando. Então vai se fuder, edita essa merda aí. Bota o Zeca Pagodinho e dubstep no fundo. Sei nem que é dubstep, só. Tchau, gente. Tchau. Tudo se bem que vem. Spirit. Caralho, que coisa escrota, o João. O que, cara? O João mandou um recorte cole aqui pra fazer o origami do Dedé. Origami do Dedé. Sério? Tem isso? Cadê? Aí, caralho, brincadeira pro final de semana inteira, cadê? Caralho, é um porrão preto, cara. Tá duro. Muito maneiro, cara. Eu achei muito maneiro, cara. Cara, eu vou fazer isso pra minha irmã, tá ligado? Aí eu vou botar essa porra na vitrine. Origami do Dedé. Não, o melhor é a fotinha que arrumaram pra botar na cara. Ele tá com uma cara meio de... Cara, todo mundo já perdeu pro Dedé. Nenhum herói brasileiro tem um origami pra montar, cara. Só... Caralho, action figure do Dedé, mané.